careca. Bandidos careca. Bandidos careca. Bandidos careca. Bandidos careca. Parou. Todo mundo calmo, todo mundo quietinho, não precisam ficar nervosos. Deixa os galãs brincar. Quando solta o Mike.